táxi azul 2535, 107 a bordo, 4 horas, alterna, câmbio. 2535 azul, táxi autorizado, direita, ponto espera, reporte pronto para decolagem, azul 2535. Direita, vai reportar para 2535. Eu vou na Prodi Ognávio. Ognávio, pode esperar a próxima, esse trecho. Azul 2535, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento no 20 graus, 5 nós. Ali decola, 2535. Salvador, que é o Mike Anthony Ford. Prossiga, o Mike Anthony Ford. Pedindo solicitação de reboque, autorização de reboque da remota, posição 12 para posição 11, pátio 1. Autorizado, início de reboque, chame no término. Mike Anthony Ford. Ok, obrigado. Decolado azul no 9, chame o controle 120.8, boa viagem. 120.8, azul 2535, obrigado e tenha uma boa noite. Azul, muito boa noite. Azul 2535 da EL. 2535, contato radar na decolagem. Suba para o nível de voo 300, saída da EL. Após 2 mil pés, voa Leda. 2 mil pés, Leda. 2535 da Azul. São 3171, não chama centro Recife, 1251, não alterna 12835. Bom dia, bom voo. Salvador, que é o Mike Yankee, me informa, informando o término do reboque. Obrigado. Ok, gente, bom dia. Continue autorizado o time táxi, gol 1-2-2-9. No 2535, chame o centro Recife, 1251, alterno no 2835. 251, 2835, azul, 2535. Obrigado, boa. Boa, bom voo. Gol 1229, temos 171 a bordo, 4 horas e 23, alterna a Campina. Continue o estacionamento 086251. Gol 1229, táxi via pátio, Índia reforçando o ponto de espera. Pátio Índia chama no ponto de espera 229. Pachaner 6251, na fase aeronave da Gol, táxi era retaguarda, está autorizado início do push back, sobre táxi. Após a aeronave da Gol na retaguarda, chama para o táxi. Aeronave autorizada em área decolar, pistona 0, vento 1, 30 graus, 06 do dia nós. Marina decola, 229. Na 6251, o taxi autorizado via parte Inter, repartindo ponto de espera, o ajuste no 011. 011, parte Inter, ponto de espera, 62. Salvador, boa noite, voo no 229. Voo 229, contato radar de decolagem, suba para nível de voo 360, está autorizado Leda. 360, Freud Leda, voo 229. Autorizado a alinhar e decolar pistona 0, vento 1, 30 graus, 08 nós. Aqui decola o 0, sim. Doutor Volno 229. Diga. Possibilidade de voar morte, pode dar presente? Carta de autorização do centro. Aguarda. Controle, bom dia. Avianca, Oscar November X-Ray. Oscar November X-Ray para reboque, chame solo 1211. Chama. 229, autorizado Mótima. Proje Mótima, 229. Salvador, o 6251 passando 2200. Tira 6251, sua decolagem 139, controle 1, 2008. 208, obrigado, um ótimo dia. Controle muito. Boa noite, bom dia. O Tira 6251 passando 3300. Tuner 6251 no contato final na decolagem, suba para o nível 360, saída da EL, autorizado Valeda. Autorizado Leda, saída da EL, autorizado Leda, até o 360, 6251. Vale a autorização do centro, achará 6251. Aguarda, obrigado. Uno 229, chame o centro Recife, 1251, alterna 1235. Recife agora 251, 2835, alternado 229, boa. Boa. Tenerife 6251, autorizado, ótima. Ótima, grato, 6251. Chinês 6251, no chame de Recife, em 1251, na alterna 1283. 251-283, um ótimo dia, 62, segundo. Pistona 0, pronto, 3399. Passei 399, autorizando a linha aérea decolar. Pistona 0, vento 1, 20 graus, 089. A linha decola no 0, 3399. 2399, decolada 50, controle 120, decimal 8, bom voo. Bom dia, SAM 3399, decolou. SAM 3399, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 340, saída da EL, autorizada para o Odileda. Gasoleda, subindo ao nível 340, SAM 3399. 399, chame Centro Recife no 251, alterno no 2835. 251 2835, bom dia, da 36, bom dia. Bom dia, bom voo. Confirme a aeronave, chamou a torre. Azul 4040, autorizando a linha de colapso, tá no zero. Vento no 30 graus, 059. Linha de colapso no 0404. Azul Alfa, uniforme Bravo, em curso do Parque 3. Solicito autorização de reboque para o parque principal, posição 1. Autorizado, até o portão 1, não autorizado. Azul 4040, decolada 03, controle de Salvador 1208. 1208, obrigado, tenha um bom dia e bom serviço. Bom gol. Obrigado, até a volta. Galhão. 961, para qual eu chamo sua aluno, 2-1-1. 2-1-1-1-9-1. R62-25, ação em direção ao Rui Bonf, para que o setor estiver na Bonf, descendo para 4.000 pés, ajuste na 091. Autorizado até o 1. 4040, chame Centro Recife na frequência 1288, alternando 260. 1288, alternando 260, azul 4040. Muito obrigado, tenha um bom dia, bom serviço. Obrigado, bom voo. Sábado 6,